J-Cast. All the homies, they know what I mean. Baby, let me show you how I lean. Like a cholo. Lay back, bounce in the car. When we do a dance, then we do it like what? Like a cholo. Turn to side, elbows up, up, turn to side. Elbows up. Eu estou chocado. Fala alguma coisa aí, mano. Alguma coisa aí, Luan. Qual o problema? Tô procurando as fentes. Shoulder fentes. Qual o problema? O Luan tá jogando um jogo de futebol que é ligeiramente pretensioso. Esse jogo, ele é de futebol. Ou seja, bé, né? É de futebol. E ele se acha no direito de ter cutscene. Ele se acha no direito de ter cutscene. Rola tutorialzinho enquanto você está jogando. E agora o Luan abriu uma tela que tem 6 páginas longuíssimas de comandos. É o quê? Você vai combar? É mais ou menos isso. Por quê? Qual o problema, cara? Se fosse de fato um jogo de Shaolin Soccer, aí tivesse um climão Street Fighter contra FIFA, eu perdoaria, mas não, é só um jogo de futebol. Mas que é o nome? Soccer o quê? Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer é o Winning Eleven americano, né? Agora Pro Evolution Soccer é o Pro Evolution Soccer, não existe mais Winning Eleven. Eu achava o Winning Eleven um nome tão legal, cara. Era legal mesmo. Wing Eleven. Wing Eleven. O povo falava desse jogo e eu não sabia que era de futebol. Ah, vai ter torneio de Winning Eleven, né? Tá, beleza, deve ser legal. O nome soa legal. Quando eu descobri que era de futebol, eu falei, né? Você sabe o que é um Super Sentai com 11 pessoas? Algo assim, é um nome tão épico, né? Tão grandioso. Eu achava que era alguma coisa, assim, de relevante. É um nome muito japonês pro jogo de futebol. Esse jogo não é japonês. Sim, é um nome japonês. Era o Winning Eleven no Japão e Pro Evolution Soccer aqui no Ocidente. Ah, entendi. Chegou num ápice muito legal. Foi lançado o Winning Eleven 10. Maneiro. Winning Eleven hoje não chegou a sair, né? Winning Eleven 11 não saiu. Winning Eleven 11. Virou Pro Evolution antes disso. Mas se você joga GTA, ele pode jogar jogo de futebol. Não pode não, cara. Peraí, não. É um nível abaixo. Não pode. É tudo 13 anos. É um nível abaixo. Peraí, nível abaixo, nível... Isso não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Eu tô te perguntando alguma coisa? Eu tô desenvolvendo a nossa lógica. Você não tem nada a ver com isso. Então tá, me deixa jogando meu futebol aqui, vocês gravam, então. Eu só estou assustado com esse jogo, porque ele acha que ele é alguma coisa. Cara, pelo menos eu tô feliz. Não, ele só não acha. Ele tem a certeza absoluta de que ele é alguma coisa. Pelo menos eu tô um pouquinho mais feliz porque consegui te convencer outro dia que existem realmente avanços nos jogos de futebol. Você não conseguiu me convencer outro dia, cara. Você conseguiu me fazer falar aham, isso aí, você tá lá. Não, não, você ficou convencido. Agora você tá pagando de não, odeio futebol. É que eu tava na MSN, eu consigo mentir, então eu te enganei, pelo visto. Sinto muito. Não, que é avanços técnicos é visível, tem mesmo. Eu sou da época que, sei lá, tinha que na borda. Tem avanço técnico se você for comparar Superstar Soccer Deluxe e esse jogo. Eu não sei nome. Superstar Soccer quem? Deluxe. Deluxe? É. Que é isso? Superstar Soccer Deluxe. Deluxe? É, Deluxe. Não conheço isso. Porque você falava Deluxe? Não, era Deluxe mesmo. Não, eu falava Deluxe, porque eu falava junto com o tiozinho da... Ronaldinho! Era muito mais legal, né? E tinha os cachorros, né? Você podia transformar... Eu sei o seguinte, eu sei que é um jogo de futebol que me traumatizou. Era o Super Nintendo que eu tô falando. É, tipo, era um que enfiava fitinha, e aí tinha um... O jogo era muito ruim, e o locutor falava 3 frases em português, que era um português era muito espanhol. Ruim. Na borda! Na borda! Na verdade era na barra! Mas o mais legal desse jogo... Que você podia usar um cheat que você transformava todos os juízes e maneirinhas em cachorros. É, não sei. Quem eu via jogando não era tão cool assim que nem vocês, nós. Tá, mas o único problema é que os passwords eram gigantescos. Eu ia falar. O quê? Não, eu não sei o que eu ia falar mais. Pega a bola aí, vai. Perdi. Bola? A gente tá falando mal do jogo de futebol. Não quero terminar de... Anteriormente, em El Poderoso. Não, hoje é um Mark II. O Mark II é... Não, antes do Mark II, eu lembrei que eu ia falar dos animes e qual quando saísse. Eu vi o Fantastic Garden Belt. É? É, cara. E ele tem todo o ritmo de um desenho americano. Um episódio, na verdade, são 2 episódios de 10 minutos cada, sabe? O ritmo das piadas, o ritmo do desenvolvimento, é tudo de desenho americano. Ou seja, só é interessante porque é japonês, então fazendo. Se fosse americano, seria mais um? Ou a temática... Não, é interessante um pouco pela temática, porque tem a cara de meninos super poderosos, tem aquelas coisas nojentas de desenho, tipo Cat and Dog, desenho Nickelodeon, sabe? Só que como é na temática de meninos super poderosos que é bonitinho, mesmo sendo nojento, tem vômito, tem merda, tem tudo isso. E o plus, que não tem nenhum desenho americano, tem sexualidade. É o sexo. É com a sua grande paródia a esse estilo. a Pente, ela é viciada em sexo, e a Stocking, ela é viciada em doces. Interessante. Tipo, a Stocking é tipo você, ela não tem interesse em nada. Ela tem... E a outra é tipo quem? Ela é bem hikikomori, ela fica em casa comendo coisas. Eu não tenho interesse em sexo, dá. Você tem mais interesse em chocolate e sorvete. Depende, na falta de um. Não, né? não sei, não, por favor, né? Não seja hipócrita, eu sei que você tem, porque eu te entendo, eu também tenho. Meu Deus. E quem é viciado em sexo? O Luan? O Luan, óbvio. Eu? Você. É por falta de outra pessoa. Não, pra... O Luan e a Boa, pra criar Ibope, né? Enfim, e vi Pokémon Best Wishes, é? Pokémon. Só que com Ash com olhos maiores. Os dois primeiros episódios tem muito CG, bonito pra caramba. Mas depois vira Pokémon normalmente. É o mesmo estilo de animação, a mesma coisa? É mais bonito agora, tem HD, né? Tudo bonitinho. Os dois primeiros episódios tem bastante CG. Os golpes agora eles são todos CG e tal. Tá mais bonito, o anime tá bem mais bonito. Mas, assim, no terceiro episódio a gente já teve aquela temáticazinha normal do Ash indo pra outra cidade, contando alguma coisa, ajudando alguém, e todo mundo tá feliz e indo embora. Não é aquele que você tava vendo com sua sobrinha, não, né? Era, foi esse episódio que você viu, quando fica mais... Eu não vi nada demais, mas o interessante que eu achei foi sua sobrinha mesmo assistindo anime em japonês, Pokémon em japonês e nem ligando. Felizona, todo dia ela pergunta, já tem outro episódio de Pokémon pra assistir? Aí eu falei com ela de alguma coisa do Pikachu, ela, quem é Pikachu? Quem tá acompanhando o Ash? Alguém novo? O Ash é a menina maluca. Você chegou a ver ela? Uma morena com cabelo doido? Ah, sei. A exótica. Isso, ela personagem nova, e eu descobri... É, exótica é nome de Pokémon? Spoiler, eu descobri que ela é líder de ginásio, do último ginásio nos jogos. Cadê o resto? Cadê a Miss? Cadê o Bro? Que cara, foi pra casa, né? Que boring. É uma marca meio inútil aqui, que a gente nunca soube exatamente o que a gente vai fazer com isso. Então, enquanto a gente não descobre, a gente usa pra poder fazer a FIC italiana. A gente aluga essa marca, nós alugamos de nós mesmos a marca, pra poder... A gente pega uma marca que não serve pra nada, com um tema que não encaixa em lugar nenhum, e junta, e por enquanto o marketing vai até a gente arrumar alguma outra temática. A ideia do Marketing sempre foi pra jogar ali temas que não encaixam em lugar nenhum. O problema é que o único tema que a gente tem que não encaixa em lugar nenhum é fanfic italiano. Por enquanto, tem alguns outros, mas são outros meio trabalhosos, meio chatos de fazer agora, então a gente vai empurrando com a barriga. Então a gente decidiu que quando a gente quiser relaxar, não quiser ter muito trabalho com o programa, a gente faz fanfic italiana. E joga pra ser o Mark II, porque não é Goals Off. É, não é Goals Off porque utiliza os nossos ouvintes, então tá dentro do JCast. Utiliza a gente, sabe? A gente é o JCast. Mas o negócio é o seguinte, assim, pra quem não sabe, no último Mark II, que vocês devem ouvir pra poder relembrar onde tá a história, que a gente não vai ficar fazendo isso agora, vocês perceberam que eu tava um pouco descontrolado, que nós estávamos meio bêbados quando a gente gravou. Principalmente em live, né? É influência da boa isso, eu acho, né? Não tinha boa no dia. Eu bebo socialmente, às vezes. Socialmente, que ele diz, em casa sozinho, ele e o irmão. Não, não faço isso, fiz isso. A primeira pessoa que bebe socialmente sozinho, é foda. Não faço isso, mentiroso. O que acontece? Aí eu me descontrolei um pouco, eu não tava divertindo aquela edição, eu tava assim, um pé no saco. Eu lembro mais ou menos de ter ouvido um pedaço e eu tava bem chato, cara. Essa sessão tá bem insuportável de ouvir. Eu me diverti bastante. Eu não sei, eu ouvi um pedaço e nunca mais. Para a felicidade desses dois, o meu celular foi roubado com uma pérola. Eu já comentei disso, não que já? Que bom que o seu celular foi roubado. Eles, essas duas figuras bêbadas no chat roulette com uma britânica cantando. Blasé, completamente blasé britânica. Totalmente, ela tava cagando foda pra vocês. Ela tava achando a gente a coisa mais exótica que ela já viu. Nem vem. Nós éramos como duas romãs, dois jambos pra ela. É, ela demonstrava tudo isso coçando a orelha esquerda, né? Cara, ela é britânica, é o máximo de emoção que eles conseguem passar. A culpa não é dela, é cultural. Tá, anyway, ainda não falei o que vocês estavam fazendo. Eles estavam cantando Amigo Fura-Olho do Latino na maior empolgação possível. Com direito à interpretação e diálogo, né? Não, o Livendew estava fazendo movimentos pélvicos obscenos. A garota era inglesa, eu não conhecia, não tinha ninguém me vendo pra causar vergonha alheia, então a gente realmente descontrola um pouco. Ainda bem que esse vídeo não existe mais. Ou então tem um assaltante se divertindo. Ainda bem que deve ser um favelado que nunca entrou na internet e não vai jogar no YouTube, né? Não vai entender isso que tá acontecendo ali, né? Provavelmente ele vai ficar com medo, seu telefone vai te devolver. Um belo dia vai aparecer aqui na sua caixa de correio. Eu transformei o telefone em peso de papel pra aquele filho da puta não usar, mas enfim. Mas ele pode, tem jeito de desbloquear, não? Ele não pode usar? Ele precisaria do meu CPF e da minha senha. Se vocês forem roubadas, vocês não precisam só bloquear o chip, vocês podem bloquear o aparelho também. O aparelho vira peso de papel. Ilegalmente deve ter como o carinha desbloquear, ué. Aliás, se ele conhecer alguém na Vivo ou na enfim, aí pode ser, mas... Tudo é pirateável e desbloqueável. Não vem com essa, não existe nada que não dê. Tá difícil, cara. Mas vai. Um dia vai chegar lá. Então, né, gente? Fanfic, né? Vamos fazer um previously ou não? O pessoal escuta o programa anterior mesmo. Só o programa. Escuta o programa anterior. Se tiver com muita preguiça mesmo, eu vou botar um resuminho rápido no post, sabe? E é isso. Vamos logo. A não ser com a sua voz de locutor agora com vocês. Vai. Com vocês, mais um episódio de É o Poderoso Fat Home. Aqui, quá. É, eu proponho, se você for reescutar o Mark II anterior, eu proponho vocês um drinking game. Cada vez que eu falar Nardone, vocês tomam um gole. Vocês vão terminar tão louco quanto ele estava. É, se eu fiquei igualzinho, vocês vão sentir o que eu tava sentindo na hora. Full of feria, mucho dinero. Look me in my eyes, tell me papi, te quiero. Let me do my dance, you do yours. Checking what you got till you sweating out your pores. Just like that, yeah, I like that. I'm a perro, trying to chase that cat. Hey DJ, won't you play that same track? Run it back, I can lean to that now. Então, os Capucci estavam indo para os Estados Unidos, fugidos do Wilhelm, o Wilhelm Dal Pozzo. Eu não lembro exatamente por que eles estavam fugindo. Eles estavam fugindo do Wilhelm, porque eles protegeram o Canavelho. Eu era Lute, agora eu sou visitante, eu fui downgrade, sabe? Aqui em casa é um troca-troca do caramba, né? Né? Recebi um downgrade, agora eu sou apenas um visitante. É porque os copos aqui em casa têm nomes das pessoas que frequentam com mais frequência, sabe? Tem um copo só com o meu nome, isso porque eu reclamei depois, só tinha copo pros cachaceiros. Olha só. A Natasha, ela me deixa mais feliz. Mas eu confesso que as curvas da Kátia estão me animando mais. Então agora meu coração está dividido. Bem, eles foram para os Estados Unidos e a gente se tocou que, apesar dessa ser uma fanfic mafiosa italiana, até agora a gente não falou quase nada sobre a máfia. O problema é o seguinte, é uma história muito profunda, é uma história multifacetada, com várias camadas. E é verdade, eu organizei, eu fiz um TXT organizando essa história e ela é muito mais complexa do que eu imaginava que ela fosse. E nós temos personagens que são muito interessantes, nós precisamos contar a história desses personagens. Porque a nossa história, Mike, não é sobre a máfia. É sobre os personagens. Óbvio. As pessoas nos compreendem mal, assim como elas compreendem mal o Lost. Bem, em uma tarde de inverno, chega ao porto de... Qual cidade que eles vão estar? Eles chegam em Nova York, eles chegam em Manhattan, porque o que acontece? Os Capuccio, o Giordano, era um médico, né? E ele pensou assim... Viu a certeza com que eles falam, né? Com que eles declamam a história. Mas o Giordano Capuccio, quando ele falou assim, bom, a gente precisa fugir daqui, por que ele pensou especificamente nos Estados Unidos? Por quê? Ele sabia que o diploma de médico dele não ia valer em lugar nenhum, porque ele era formado na Sicília do Sul, e os diplomas sul-sicilianos não valem nem na Sicília do Leste, quanto mais nos outros países, porque eles ensinam medicina de uma forma muito específica lá, muito, muito experimental, né? Eles usam uma arte chamada... uma arte chinesa chamada homeopatia, que não é uma arte que é muito levada a sério. Depois popularizou em outros lugares, né? Rola um diferente de sotaque, algumas pessoas, né, colocam a proparoxítona aqui, põe ali, né? A sílaba... Aí o que acontece? Eles foram... O diploma dele não valia de porra nenhuma, né? Não bebeu ainda, né? Não, tá aqui no meu colo, eu tô na preliminar com a Natasha aqui. Você ainda não bebeu e a sua eloquência já tá me deixando na dúvida. Seu grau etílico. É a cafeína da Pepsi. Aí o que acontece? Ele pensou assim, bom, a única outra carreira que eu tenho, que minha família sabe fazer, aproveitando até mesmo a sorte da minha esposa, é o cultivo de sal. Pra quem acabou de ouvir, ou pra quem lembra, os Capuccio eram grandes cultivadores salinos na Sicília do Leste, a cidade italiana. O que me deixa uma dúvida, o cultivo de sal era bem específico da região onde eles moravam. Então como eles vão fazer pra cultivar sal em Nova York? Então, ele pensou assim, bom, ele tinha amigos... Não, ele pensou assim, bom, eu vou construir uma estufa de sal pra poder recriar ambiente, né? Fazer um micro meio ambiente ali. Ecossistema. O micro ecossistema, o microsistema, o microecossistema, pra poder cultivar o sal. Onde eu vou fazer isso? Bem, eles pensaram em ir pra Nova York porque o senhor Giordano Capuccio, tinha amigos, professores da faculdade dele que haviam vindo, que moravam em Nova York, que iam pra Itália ensinar. Na época, o que foi, Luan? Não é tequila não, Leibniz, é vodka. Mas eu não imagino nada russo pra gritar. Rock! É. Isso, cara. É russo? Isso é irlandês. Isso é irlandês e ficou bem ruim, sabe? Esses professores moravam no Lower East Side ali de Manhattan, no bairro ali dos boêmios, dos artistas e tal. E ele sabia que ali tinha vários desses espaços grandes, sótãos, assim, que eles alugavam para artistas morarem, onde eles faziam seus ateliês e tal. E assim, bom, são espaços grandes, são arejados e são baratos, dá pra fazer uma estufa ali. Então é pra lá que a gente vai, porque a gente não tem muito dinheiro, porque as contas deles foram bloqueadas e tal. Então por isso que eles escolheram ir especialmente pra Manhattan. Infelizmente, eles chegaram numa época ruim do ano, chegaram no plano inverno, né? A pior época que tem pra cultivar sal no inverno, todo mundo sabe que o sal se cultiva com sol, né? Entre a primavera e o outono. No verão não, é muito quente. Verão quente demais, né? Verão siciliano é muito quente. Mas eu acho que o clima em Nova York deve ser mais ameno, né? Do que na Sicília. Principalmente porque ele vai montar um ecossistema, então ele pode regular a temperatura. Eu sei, mas aquele negócio, ele não tinha nenhum conhecimento de como fazer isso. Ele sabia em teoria, então ele tava preocupado que, caso não funcionasse muito bem, o clima excessivamente frio nova-iorquino pudesse interferir um pouco na feitura do seu microambiente. O problema é que, assim, a família chegou no porto, eles logo se encaminharam pra casa de alguns amigos que eles tinham, né, da faculdade, como eu falei. Os amigos encaminharam ele. Em uma semana, ele já tinha alugado um lugar, havia se mudado com a sua família para um desses sótãos, muito assim, muito ruim, um lugar muito rústico, cheio de cupim, sem aquecimento central. Eles estavam com muito frio, eles estavam sem dinheiro, eles estavam comendo só miojo, porque quando você não tem dinheiro, né, o que, que você come? E miojo com nuggets, né? Hã? Miojo com nuggets. É, lembrando que estamos falando da Nova York da década de... A gente tá na década de 40 ainda, no final da década de 40. Eu fiz uma timeline em ordem cronológica dos acontecimentos. Eles adotaram o cara velho no final da guerra, não foi? Veja aqui, ó, eles adotaram o cara velho... Em 42, mas eles saíram da Itália em 47. Não, os meninos estavam com 11, 12 anos já. Não, em 43 eles encontraram o cara velho, no finalzinho da guerra, e em 47 eles fugiram da Itália. Então, provou, a gente ainda está em 47. Não, cara, não? Sim! Eu anotei, eu ouvi isso hoje. Eles eram muito pequenos, não era? Não, cara, em 47 eles estavam... Em 47, o Canavelho tem 10 e o Capucho tem 12. Então não era 1950 ainda, né? Ainda não, estamos em 47. Fim de 47, início de 48, inverno. Então ainda não tinha estrada Love Lucy. Love Lucy. Sitcom, né? Aquela famosa R. Que os viados se fantasiam? Não, pô. A moça, a Lucy, que ela queria ser uma artista de televisão... Eu já ia falar disso, mas quando que se estreou? Não sei, eu não faço ideia de quando se estreou. É aquela de 50, se não me engano. Eu vi vários episódios do YouTube já, é engraçadíssimo. Então, com muito suor, muito ardor, nos seus primeiros dias em Nova York, a família Capuccio se dedicava a planejar seu futuro. Então, enquanto o seu Giordano Capuccio passava os dias na biblioteca pesquisando formas baratas e seguras de criar o seu micro ecossistema para cultivar sal, a senhora Giovanna, né? Juliana. A senhora Juliana Capuccio, ela começou a fazer meias de tricô pra vender? Bonsai, não. Eu tinha comentado que ela tentava fazer bonsai. Só que ela não conseguia porque ela tinha perdido os poderes. Agora ela retomou os poderes. Então ela começou a fazer meias de tricô e bonsais com a ajuda do seu filho, então pequenino e pré-adolescente, Rodrigo, né? Rodrigo Capuccio. Aos seus 12 anos de idade. O problema é o seguinte, Rodrigo começou a ficar um pouco incomodado porque... Imagina, você é uma criança... Nessa época ele já tava megalomaníaco, né? Ele já tava se achando a última bolacha do pacote. Ele tinha toda aquela história dele criança, proteger todo mundo e se julgar melhor que todo mundo, etc. E de repente ele se vê num local que ele perde o controle. Tipo, ele não tá na terra dele, ele não tá no ambiente dele. E ele começou a se sentir bem incomodado, porque ele quer se mesclar, ele quer fazer parte daquilo ali. Mas as pessoas tinham muito preconceito, né? Os nova-iorquinos nunca gostaram de italianos, muito menos os da Sicília do Leste, porque... Todos os imigrantes da Sicília do Leste chegavam em Nova York e tiravam os empregos dos nova-iorquinos mais pobres, né? Eram eles que iam lá apertar o parafuso nas fábricas, eram eles que iam lá fazer vapor pra aquecer. Era eles que iam tirar a neve do Central Park. Por que eles em específico? Por que eles faziam isso mais do que os sicilianos do sul? Porque a Sicília do Sul era um pouco mais rica, né? Eles são médicos, advogados. Leste são agricultores, né? Só não são artistas. É por isso que então eles se deram bem ali no Lower East Side. Por quê? Só tinha artista ali. Então, os artistas não tinham preconceito. Vocês não estão tirando o meu emprego, né? Então, o que acontece? O pequeno Rodrigo Capuccio começou a fazer amizade geral com aqueles bichos grilos, aqueles caras que voltavam da Índia e traziam substâncias. Então, o Rodrigo Capuccio começou... A gente pode até, inclusive, fazer uma comparação com o Menino Jesus no Tempo, falando com os sábios. Todos estavam impressionadíssimos com a vivência de Rodrigo Capuccio. O que acontece? Foi nesse período que a família Capuccio sofreu uma provação. Como vocês se lembram, a Giovanna Capuccio, ela tinha um dom, ela era uma pessoa muito magnética, uma personalidade muito magnética, ela tinha dons de cura. Então, a casa deles, apesar de estarem sofrendo com frio, ela era um pouco mais quente, naturalmente, pela presença da Giovanna, né? As calhas nos entupiam com neve, por causa dela. A neve meio que derretia. A comida que ela fazia tinha um sabor maior, deixava você num estado de consciência elevado. O caminho que ela fazia pra ir na padaria formava uma trilha, né? Sem neve. E todo mundo ia na padaria na hora que ela ia, pra poder ir acompanhando essa trilha. O que acontece é o seguinte, Rodrigo Capuccio, já desde muito novo, ambicioso, ele via que esses artistas de Manhattan, eles tinham essa vontade de testar os limites do próprio corpo. Eles gostavam de testar novas substâncias, testar novas experiências. E ele começou a ver que a mãe dele era algo a mais. Então ele começou a falar da mãe dele para essas pessoas. Começou a fazer uma espécie de propaganda, sem querer, da mãe dele para esses artistas, falando: olha, a minha mãe é especial, ela tem dons especiais, ela pode fazer você ter visões e viver coisas e fugir desse mundo e sair daqui, elevar sua consciência a níveis estratosféricos sem você precisar prejudicar sua saúde, essas coisas aí que você injeta, que você cola, que você fuma. Nenhuma dessas coisas te dá a experiência espiritual verdadeira que minha mãe pode te dar. E aí o que acontece? Aos poucos, o pequeno Rodrigo Capuccio começou a, então, mostrar essa veia de negócios que ele manifestaria na sua vida adulta. Negociando a mãe? Como se diz, sem querer, né? Ele acaba criando essa a mãe dele começou a ser visitada por essas pessoas e eles começaram a fazer uma espécie de culto em volta dela. Então, sem querer... E a mãe dele ficou muito orgulhosa. Sabe por quê? Porque o sonho dela era ser publicitária. E ela viu que ela tinha passado isso pro filho dela. Ele falou isso na última edição. E que o mercado publicitário na Sicília do Leste não era muito bom. Ela é uma siciliana do Leste e ela, assim, tem sonhos muito pra frente. Ela é muito pra frente do tempo dela, né? Com certeza, né? É uma pessoa muito especial. Ela, na década de 40... Ela que deu origem à gíria hot, né? Como gostosa, né? Em inglês, né? E ela esquenta as coisas. Né? Bem lembrado, Luan. Eu tinha esquecido esse detalhe. Bem lembrado, realmente. Aliás, essa fanfic... As trivias aqui ficam por minha conta, né? Não, essa nossa fanfic, ela revela a origem de várias coisas da cultura popular mundial, né? O JCast, ele é um podcast que pincela toda a cultura popular, não só japonesa, e essa fanfic tem como objetivo também fazer um grande apanhado de origens em geral de cultura popular. Isso ainda vai dar um livro, um guia sobre cultura popular baseado nessa fanfic, nessa saga, dessas pessoas, esses humanos como eu e você. Aí acontece. Impressionante, falou um monte e disse porra nenhuma. Basicamente o que a gente faz há 2 anos. O que acontece? Criou-se esse culto em torno dela e o Rodrigo Capuccio, no começo, ele não sabia exatamente o que ele queria ganhar com isso. Ele começou a tirar apenas diversão. Ele se divertia. Enquanto isso, o Juliano, ele tava pesquisando como resolveu o problema dele, né? Ele tava completamente alheio a isso. Ele tava passando os dias dele absorto nos livros e ele tava alheio a isso. Ele não sabia o que tava acontecendo na casa dele. Ele tava achando que a mulher dele tava lá vendendo bonsai e meia de lã. E o filho dele tava, sei lá, arrumando algum emprego no Central Park tirando neve. Mas não, ele não sabia que a casa dele começou a se tornar um verdadeiro ponto de encontro. Como se fosse um mini templo, um mini local de adoração. As pessoas levavam oferendas pra Giovanna Capuccio, e aos poucos a boca pequena, os artistas escreviam ensaios a respeito dela e publicavam em fanzines locais, e a palavra foi se espalhando. O jornal local fez uma pequena nota de rodapé, já que um dos seus estagiários era um repórter que morava no Lower East Side e frequentou a casa dos Capuccio, e aos poucos formou-se o chamado Capuccismo. Capuccismo. Capuccismo. Entre as muitas, inclusive, entre as muitas, como a senhora Giovanna era uma pessoa muito quente, ela gostava de bebidas quentes. Então servia-se muito café lá. O que que você roubou que eu ia falar? Então, inclusive... quer continuar? Pode completar. Inclusive, a bebida que passou a ser usada e virou uma marca registrada no caputismo é... O caputino. Que hoje em dia ninguém sabe que surgiu daí. Na verdade, era uma bebida... Hoje em dia, a pessoa... Você toma um caputino, você não sente nada. Mas, na época, o caputino original... Feito por ela, né? Feito pela Giovanna, ele te deixava... Juliana. Pela Juliana... Ele te deixava... Ah, o drink game de hoje é que toda vez que eu chamar a Juliana de Giovanna... O drink... Ele deixava você... O drink game... Começou. Pera aí. Ele deixava você no estado de consciência alterado. Ele tinha um sabor mais, assim, salgado também, né? Sim, ela utilizava sal no café, realmente. Não, há descrições da época de que era um misto de doce, amargo e salgado. Ele estimulava todas as partes da sua língua ao mesmo tempo. Sim, e começou a crescer. O problema é o seguinte. Isso que eu tô descrevendo foi muito rápido. Isso eu tô descrevendo os 3 primeiros meses da família Capuccio em Nova York. Quando finalmente o Sr. Giordano conseguiu... montar um esquema. Ele conheceu na biblioteca alguns senhores distintos que se interessaram pelo cultivo de sal. Eles nunca tinham ouvido falar que o sal poderia ser cultivado. É, e a neve começou a derreter, né? O inverno começou a acabar. Começou a acabar. O inverno acabou, efetivamente. Estávamos aí em fevereiro. O inverno acaba em fevereiro. Inclusive, tem relatos, se você jogar no Google, você vai ver, que naquele ano, o inverno foi um pouco mais curto que o normal, pela presença de Giovanna. Naquele lugar específico, né? Juliana. Ela tá no mundo faz tempo. Peraí, Nova York. Peraí, um inverno não tem como acabar em um lugar especificamente. Mas aconteceu lá, sinto muito. Sabe, o mundo não vai girar diferente em um ponto. Assim, a galera tem que entender que é o seguinte... Há estudos do porquê isso aconteceu. Dizem que o poder dela foi ampliado pelo close following, pelos seguidores que ela passou a seguir. Isso ampliou o poder dela e ela conseguiu diminuir o tempo do... Ela teve influência num espaço maior do que o normal. Por isso o inverno foi mais curto. O espaço maior foi a Terra inteira, então. Não, foi só ali em Nova York. Ali em Nova York... Assim, como ali saiu do solstício ou do equinócio, sei lá o que que é, mas saiu antes do resto do planeta. Você sabe qual é a origem dos poderes dela? Você sabe que ela é tipo a Haruhi e distorce a realidade? Por isso que ela tem esses poderes? Assim, vocês têm que entender, galera, assim, eu vou precisar avisar isso, acho que o pessoal, né, começa a levar a sério demais. Que rola também, a história acaba acrescentando alguns fatos. Então, assim, nem tudo que a gente fala é 100% certo, porque passou muito tempo. É o que dizem, né? Tem várias coisas que dizem. Principalmente sobre ela. Tem muitos textos dos seus seguidores, e como todo mundo sabe, não dá pra acreditar muito em textos de seguidores. É que tá muito cedo ainda, mas daqui a uns 2000 anos, mais ou menos, vai rolar o Evangelho de Juliana. Beleza. Mas é porque é muito cedo ainda pra ser um Evangelho ainda e tal. O que acontece foi o seguinte, o seu Giordano finalmente conseguiu investidores pro seu projeto, conseguiu um pontapé inicial pra começar a construção do seu cultivo interno, e ele voltou pra casa um belo dia, voltou mais cedo, voltou feliz, e viu a casa dele tomada. De gente, aquele bando de hippie, pré-hippies, né? Homens de barba e cabelos compridos. E pela primeira vez ele viu... Pela primeira vez ele viu a escória da humanidade. Ele viu artistas, ele viu efeminados. Ele viu pessoas de barba e cabelo comprido. Ele viu que a sua mulher já não depilava as axilas fazia algumas semanas. Isso porque ele tinha passado 3 meses sem ir pra casa nem pra dormir, né? Não, ele ia muito tarde. Não era na hora do culto. Acabado, né? Não era na hora do culto. Agora, um pouco mais chocante, ele viu o seu filho, Rodrigo Capuccio, numa espécie de uma mesinha, né? Escrito bilheteria. No começo, não era bem bilheteria, né? Com um narguilé do lado, né? Ele não tava fumando. O seu Rodrigo, ele era... O que acontece? O Rodrigo começou a ver, assim... Que negócio, quando você é criança, todas as suas... O que você vai se tornar depois de adulto começa a se manifestar. Mas nem tudo se manifesta de forma tão racional, assim. Então, não é que ele realmente tava enxergando um potencial comercial naquilo tudo. Era uma coisa mais instintiva. Ele via aquelas pessoas e ele começou a, naturalmente, a pensar, bom, essas pessoas estão vindo aqui, nós podemos fazer melhorias no local para poder abrigar melhor essas pessoas. Então, obviamente, se as pessoas contribuírem financeiramente, a gente pode, quem sabe, comprar um aquecedor, a gente pode aumentar um pouco o lugar, a gente pode comprar um tapete, comprar poltronas para as pessoas sentarem, a gente pode... um abravanel, né? Mas por que o aquecedor? Porque a mãe dele aquecia a porta, então, estamos no inverno, manra tens, né? Há algum tempo ele já vinha coletando dinheiro. O pai dele chegou, viu aquilo e ficou dividido, porque por um lado ele viu que tinha uma boa grana acontecendo ali, mas por outro ele ficou preocupado, porque ele ficou enciumado. Quer dizer, a Juliana era a joia pessoal da coroa dele, era a conquista da vida dele, e ele tava vendo várias pessoas rodeando ela, e ele encaixou os pontos. A Juliana, é por isso que a Juliana não me dá mais tanta atenção, é por isso que ela não, sabe, não dorme comigo mais, e fica falando desses papos de viajar pra Índia, e fica falando de espiritualidade, não sei o que é isso, ela tá perdendo o foco da nossa vida e tal. E ele encaixou os pontos, ele viu, pô, essas pessoas estão influenciando mal, eu preciso tirar minha família daqui. Foda-se o meu negócio de sal. A gente precisa daqui, a gente precisa interromper isso. Só que a esposa dele não quis. A esposa dele falou, não, eu tô sendo reconhecida aqui. O meu filho tá desenvolvendo as capacidades mercadológicas dele, no nosso sangue. Eu tô sendo apreciada pelos meus dons. Eu pertenço a esse lugar. É aqui que eu vou ficar. E um casal da Sicília do Leste, na década de 40, se separar é uma coisa virtualmente impossível. Era virtualmente impossível na época, não acontecia. Era moralmente devastador. Era um escândalo. E o Sr. Giordano ficou desesperado. Mas ele se lembrou de uma coisa que ele descobriu nos seus estudos. Ele descobriu que na Califórnia existia uma família, a única família de toda a América do Norte, que cultivava sal ali naquele continente. E ele viu nisso uma oportunidade e resolveu se mudar pra lá pra tentar aprender com essa família, tentar descobrir algo com essa família. Mas ele já sabia que se tratava de uma família muito fechada, muito judia, com muitos segredos. Existe intensidade dentro dos círculos judios? Com muitos judaicos, sei lá. Era uma família. Judões. Era uma família com muitos segredos judaicos, imagino. Inclusive, ele suspeitava que eles usavam. Eles eram maçons, mormons? Não, eles. Eu pensei nisso. Diziam as más línguas que eles usavam rituais cabalísticos pra executar. Eles eram Illuminati. Tal, quem sabe? As más línguas diziam que eles usavam rituais cabalísticos da mitologia judaica pro cultivo de sal. Eles cultivavam sal em cima do pentagrama, que foi o mesmo desenhado no nascimento do Caput. Capucho nasceu em volta magia negra. Então ele pensou em ir pra lá. Só que ocorreu um dilema. Um casal está se separando. Temos um filho que ainda não é maior de idade, ainda é um pré-adolescente que vai fazer 13 anos. Com quem ele vai ficar? Bom, o Sr. Giordano estava decidido a cultivar sal e ele queria, obviamente, que seu filho seguisse a sua vocação salina. A sua esposa estava completamente absorta nas filosofias dos outros mundos, estava querendo se elevar espiritualmente até o Nirvana e queria muito que seu filho fosse o seu relações públicas. E, enfim, e eventualmente pudesse se elevar também. Mas a sua preocupação inicial é que conseguisse uma graninha que ela precisava comer, né? O jovem Caput, ele era um menino de visão, sabe? Ele sabia que ele era apenas um jovem e que ele devia fazer o que os jovens fazem, ganhar experiência. Ele não poderia continuar o resto da juventude dele fazendo só aquilo. Os seus pais não entendiam o que se passava na cabeça de Caput. Rodrigo Caput, sempre inquieto, sempre querendo novas experiências, na verdade, ele começou a investir na sua mãe porque ele viu uma oportunidade. Mas ao mesmo tempo, ele viu que aquilo ali tinha um limite. Ele viu que aquelas pessoas, aqueles intelectuais, aqueles artistas, eles eram muito volúveis. Eles iam largar sua mãe de lado tão logo chegasse um novo guru ou alguém mais carnavalesco que pudesse lhes oferecer alguma experiência um pouco mais intensa. E sua mãe não entendia isso. Ao mesmo tempo, ele também viu o sal como uma experiência temporária. O sal poderia deixar de acontecer de um dia para o outro. Na verdade, Caput não estava nem do lado do seu pai nem do lado da sua mãe. Ele estava do lado de si próprio. Desde novo, ele já sabia que ele queria apenas aproveitar as melhores oportunidades possíveis, porque ele queria aproveitar a sua vida para experimentar de tudo. Ele queria viver de tudo. Ele queria o poder absoluto de todas as áreas. Como ele já tinha cansado da brincadeira, entre aspas, com a sua mãe, ele pensou, bom, eu acho que agora talvez seja a vez de eu embarcar com meu pai, talvez seja a vez de eu explorar a indústria salina. Deixar minha mãe no seu negócio de cappuccino, quem sabe ela pode montar uma cafeteria, não sei, para se manter. E eu vou tentar com meu pai explorar essa crescente indústria do cultivo de sal aqui no continente americano. Mas vale lembrar, não é como se o Giuliano é o nome dele, né? Giuseppe? Giordano. Giordano. Nossa. Giuseppe era o... falecido ator da Globo, que eu esqueci o nome, que fazia um Giuseppe. Ele, não é como se ele estivesse abandonando a mulher, ele ainda amava muito essa mulher. O que ele tinha em mente era ir pra lá, aproveitar a oportunidade, montar uma carreira pra poder resgatar a mulher dessa vida que ela tava vivendo. Porque ele também, apesar de tudo, ele estava abalado, a autoestima dele estava abalada pela situação em que ele estava. Ele queria novamente ter força, novamente ter dinheiro, ter poder, pra poder resgatar a sua mulher dessa vida sem depilação. Sim, é pra mostrar pra ela que existem coisas na vida, que existem coisas no mundo real pelas quais se vale a pena lutar e viver e morrer por elas, que ela não precisava abandonar completamente os prazeres materiais e ficar nessa onda, porque ele tava perdendo cada vez, a mulher dele tava cada vez mais abstraída em músicas e substâncias e tava com medo de absorta em músicas e substâncias, e ele tava realmente achando que ela ia, puf, ela ia sumir, ia acender, né? Que ela ia se mesclar com o infinito, isso na luz. Como eu, mas isso só funciona pra mim. Eu não recomendo pra ninguém. Não, mas você vive de luz de monitor LCD na cara. Você não vive de luz do sol. É por isso que eu tô sempre preguiçoso, porque a luz artificial. Bem, nisso, o nosso Giordano vai para a Califórnia junto com seu filho, Rodrigo. Garoto, eu vou pra Califórnia. Cultivar sal. Sobre as ondas? Sobre as ondas? Faz sentido, sobre as ondas. É. Não é bem a forma que eles cultivam sal, né? Você sabe como é que é, né? Sal desses italianos é pra se cultivar alquimia, né? Sim, mas essa família escolheu a Califórnia justamente porque a Califórnia tem minas salinas muito boas no litoral, sabe? Porque a Sicília do Norte não tem litoral. É uma cidade sem litoral. Sal, ele brotava da terra. Tem um lago, né? Muito famoso. Assim, do leste. Eu falei que era do norte. Inventei da Sicília. Não, do norte. Sicília não, Sicília. A Sicília do Norte é praticamente um deserto, você sabe, né? Até hoje. Eu sempre tive essa impressão, mas nunca tinha pensado mais sobre isso. É um problema até hoje, a seca lá é terrível. Viajando 50 anos no futuro, voltamos com a Andrea Sweet Pepper e Dramon Nardini, que estavam numa situação muito complicada. O Dramon tinha escrito um livro na prisão, que foi plagiado por seu colega de cárcere, e quando ele descobriu que isso tinha ocorrido, ele ficou muito puto da vida, pegou sua arminha, seu 38ão, e foi atrás do dito cujo para matá-lo. E sua esposa, Andrea Sweet Pepper, que não era exatamente sua esposa, porque ele ainda era casado com a Francesca. Ele ainda era casado com a Francesca, que inclusive chantageava ele, ameaçando que iria processá-lo por bigamia. Bigamia homossexual, que é pior ainda. Engraçado que o nosso passado ele é futurista e o nosso futuro é retrógrado, né? Não é questão de ser retrógrado, você sabe que homossexualismo é um dos grandes males da humanidade, né? Ah, claro, com certeza. O JCast está com os evangélicos pela preservação da raça humana. Então, Deus criou macho e fêmea, ouvintes. Lembrem-se disso. E o que nossa dramática e mexicana, não mexicana, mas espanhola, Dressy Pepper resolveu fazer? Contratar a assassina Lidzi Weinberg. Lidzi Kopstein-Weinberg. Olha os Kopstein-Weinberg aí. Até hoje, né? Com seu poder. Não até hoje, até ontem, que é 1997. Contratá-la para quase matar o seu amado. É, para que ele fosse incapacitado de... Na verdade, a ideia dela não era quase matar, mas sim incapacitá-lo de fazer essa besteira. Só que como a Lidzi... Deixar ele de molho um tempo ferido até ele poder esfriar a cabeça, etc. Mas como a nossa Lidzi é um tanto quanto sádica, ela deixou à beira da morte. É, a Lidzi no seu dia a dia, pra quem não sabe, ela é apenas uma jovem universitária. Ela frequenta a universidade Unisounds. Que obriga, tem como uniforme padrão um uniforme colegial, né? Sim, ela usa sainha, a Seilofuku, né? A única universidade de Seilofuku do mundo. Ali no Japão, né? É, não, do Japão, os universitários não. Os universitários não, realmente. A universidade é pra mim. Do mundo, porque o reitor dessa universidade. Ele é um grande tarado. Ele é um otaku, né? Ele é um nipo americano, o nome dele é Takashi Aso. Ele é primo de terceiro grau do Taruasa. A Lika-chan, ela é uma jovem prestativa, ela ajuda na comunidade, ela uma vez por mês dá sopa aos pobres. Ela ajuda a comunidade judaico-cristã ocidental, né? Sim, ela dá sopa aos pobres, ela ajuda desabrigados, ela é vista como uma garota modelo, todas as garotas querem ser ela, todos os garotos querem estar com ela, todos os pais querem ser seus pais, todas as irmãs mais novas querem ser suas irmãs mais novas, mas eles não sabem que quando ela recebe uma missão de sua família e ela veste o seu macacão de couro preto, a lá, viúva negra, e assume a sua persona Lika-chan, que é seu nome de guerra como assassina, ela vira uma arma. Inclusive, é uma influência de 2 ou 3 animes que o reitor do Takashi Aso passou pra ela assistir. Sim. E ela se torna a mais sádica e letal arma já conhecida pelo homem. Ela mata você de estar perto de você. Se ela não tiver uma arma, ela pode te matar com esse vidro de sakura, de molho de soja. Qualquer coisa pra ela é uma arma. Ela é mais letal que a Electra. E a noiva juntas. Ela te mata de albinice, né? Sim, com sua pele alva e seus cabelos vermelhos, ela pode... É o último recurso dela, né? Quando ela não tem mais arma nenhuma, ela sai no sol. Ela expõe a sua pele ao sol, que reflete o sol e potencializa... Músculo aqui não, a nossa fica de nível. Sim, não, a pele dela potencializa a luz solar e cega os seus inimigos. Ou seja, ela tem artes... Só que essa técnica, ela é muito autodestrutiva, né? Porque a pele dela é bastante sensível. Por isso que ela só usa em casos de emergência. É o último recurso. Ela aprendeu todas essas técnicas com os membros do Illuminati, que detém os conhecimentos do sexto segredo de Maria. Sexto? Já foi conhecido pelos Illuminati. Ok, nós já temos o quarto e o sexto, né? Vamos keep tracking. É. O sexto segredo de Maria, que são... As artes do assassinato, que assassinato às vezes é necessário. Maria, não se engana pelo número, né, cara? Até, pelo menos até agora, o quarto é o mais importante ainda. Então, Lika-chan, como vocês já sabem, já se lembram, obviamente, do último programa, ela feriu de forma terminal o Dramol Nardini, né? Dramol Nardini, não foi de forma terminal. Ela fez ela calculou exatamente no pescoço dele, na jugular dele, mas ela calculou o golpe, o tiro, de uma forma que o levaria aos portões da morte, mas ele não morreria. Sim, ela é profissional na arte do sadismo. Ela foi colega de quarto de Julieta Sade, que é a tetraneta do Marquês. Cara, aos poucos eu vou vendo a nossa fanfic se espalhando pelo resto do mundo. Tô vendo que daqui a uns 3 ou 4 programas a gente vai estar pelo Japão, pela França. O mundo inteiro tá conectado, né? Eu quero chegar com isso exatamente. Eu vou descobrir agora. Então, a Drissut Pepper estava se sentindo muito culpada, o seu Dramol estava no hospital em estado grave, ela não sabia exatamente como eles iam pagar, eles não tinham seguro social. Isso é na Espanha, isso é Madrid, né? É Madrid. O seguro, os hospitais em Madrid são caríssimos e aí a Dri já vê... Porque... A gente já sabe duas coisas sobre Madrid, né? A primeira é que os advogados de lá são muito ruins, e agora a gente também sabe que os hospitais são muito caros. A Madrid é uma cidade de merda, né? E aí o que acontece? A Dri já havia se utilizado de seus segredos. A Dri tinha muitos segredos de várias pessoas influentes que dormiram com ela, e utilizando-se de um desses segredos foi que ela conseguiu movimentar os Kopstein-Weinberg pra mandar a Lika-chan pra ajudá-la. Ela viu o seguinte: bom, se eu quiser continuar pagando o hospital, eu tenho que continuar mexendo os meus pauzinhos. Ela abriu a sua agendinha de endereços e viu, as endereços lá tinham um nome por ordem alfabética, tinha o telefone da pessoa e tinha o segredo obscuro da pessoa logo embaixo. Que é um método muito seguro de organizar o seu segredo. Ela guardava dentro da calcinha. Ah, é, agora ficou muito seguro. Ela guardava uma agenda inteira dentro da calcinha. É pequenininho, né? Não, mas o pior de tudo é que a calcinha dela ainda tem mais um outro volume, né? Então. Era irrisório, porque ela tomava hormônio já há um bom tempo. Ah, claro. Ela esperava criar uma vagina espontânea, porque ela tinha estudos de vaginas espontâneas em algum lugar e tal. Ela tomava uma mistura de açaí com estrogênio. E ovo de codorna, né? É, aí deixava ela com a vagina espontânea e com tesão. E aí, o que acontece? Ela pegou a agenda e começou. Começou a chantagear político, começou a chantagear todo mundo. E começou a chover dinheiro na conta dela e tal. E outro fato de Madrid é o seguinte. Os agentes do Imposto de Renda de Madrid. Tem uma agência nacional em Madrid, que é a Agena Impomadre, que é a Agência Nacional de Imposto Madriziense. Madríticos. Foi isso que a gente definiu como que provém. Nacional... Que provém de Madrid é madrítico. Agência Nacional de Imposto Madrid. Que gentílico. O gentílico de Madrid, pra vocês então, é. Como é que é? Não, cara, tudo que vem de Madrid é madrítico. O gentílico. O que é gentílico? É o nome disso. Gentílico é o. O gentílico é do Brasil é o brasileiro. Então, a Agena Impomadre, ela é essa agência e eles começaram a ver, bom, tá chovendo muito dinheiro na conta dessa pessoa aqui. Essa pessoa, esse pessoa, Adriano... Qual era o sobrenome dele? Era... Não. O Pavarotti era mãe do... do Caput. Adriano Wet Sugar? Eu tenho o nome dele aqui, ó. Ele é o Adriano... Ah, tá na ficha dele, peraí. Ele é o... Eu botei o Wet no meio porque o Dri, eu botei um Dry, sabe? É o Adriano Crespo. Cresporoco, que ele é metade italiano, metade madrítico. Sim, porque, obviamente, nessa época ainda em Madrid, outra coisa que o povo não sabe é que homossexualismo é completamente... É pena de morte em Madrid. Na época, pelo menos, era hoje em dia... 97, né? E mudar de identidade, então, no cartório, impossível. Então, realmente, a Adri tinha que assinar Adriano ainda nessa época. Então, a agência de imposto viu que tava chovendo muito dinheiro ali. Bom, a gente precisa falar com essa pessoa. Tem alguma coisa de errado aí, pode ter dinheiro escuso aí, enfim. Caindo muito dinheiro, a gente precisa falar com ela. Então, mandaram uma mensagem pra ela através de uma coruja e... É porque ele gosta de Harry Potter, ela gostou da referência. Porque é muito secreto, né? De internet nessa época. Novamente, né? Nosso futuro retrógrado e passado futurista, né? De internet em 97 em Madrid. Os portos de Madrid só abriram recentemente, pô. Marcaram encontro com ela... Ah, tá. Agora sim, vai entrar. Marcaram encontro com ela numa boate. Numa boate que servia de fachada, porque essa agência também era secreta. Então eles também tinham várias fachadas em boates, em lavanderias, em fliperamas, enfim. Fliperamas... Eu não posso falar cassino é criminoso, mano. E aí a Adri foi nessa boate, foi toda produzida, ela achava que era uma entrevista de emprego pra boate. Foi uma armadilha, porque queriam que ela fosse montada, porque aí além de acusar ela de extorsão, poderiam acusá-la de homossexualismo também. Então falaram assim, bom, a gente vai estar nessa boate, pederastia, não, comer criança. E aí acontece, a Adri se montou toda, ela chegou na cama de hospital, onde Dramol estava em coma, ela deu um beijo na testa de seu amado e falou: meu amor. Peraí, ela toma hormônio faz um tempo, já tem mais mulher. Ai, meu amor, eu vou. Você seria um péssimo traveco lá e me disse outro formato. Eu vou conseguir o dinheiro, eu vou conseguir emprego, eu vou parar de extorquir as pessoas e eu vou poder pagar o seu tratamento. Porque nessa época tava começando o tratamento com células-tronco. Então eles achavam que talvez isso pudesse tirar o Dramol do coma induzido graças a bala no pescoço. Anyway. E aí lá foi então a Dri Sweet Pepper, totalmente Lady Gaga antes da Lady Gaga existir. Com óculos gigantes e saltos, plataforma e plumas. E ela foi lá, chegou na boate. Na boate, ela começou a chorar na porta da boate, porque era uma noite retrô. Uma noite retrô, anos 70, e tava tocando um antigo sucesso do seu marido. A Dramol Nardini, na década de 70, gravou uma música, tentando entrar no mercado americano, uma música em inglês. E aí tava todo mundo lá dançando like a cholo, like a cholo. Show this little mama how a gangster groove. I don't do a whole lot, just enough. Lean side to side, keep my elbows up like this and like that. All the girls know where the real G's at. You can find us way up in the back, watching that. Bounce like a lolo, lean like a cholo. Back to side, elbows up, back to side. Elbows up. Eu vou usar side to side. Novamente o clipe está lá no post. Põe aí a musiquinha eu vou usar side to side. Tá tocando. Eu vou usar side to side. Todo mundo leaning like a cholo lá. E ela começou a chorar, lembrando de seu marido que começou infantil como mini daddy, ficou adulto, ainda muito gordo, lançou o Leaning Like a Cholo, e tentando, o italiano, tentando conseguir o seu lugar nesse mercado hispânico, americano, porto-riquenho, tentando alguma coisa na sua vida. Ela ficou muito emocionada, então começou com sua maquiagem borrada, ela olhou, e quando ela olhou, ela viu aqueles senhores de terno e gravata e óculos escuros dentro de uma boate. Ela pensou, eu acho que esses caras não são agentes, não são olheiros artísticos, eles têm cara de serem agentes secretos, alguma coisa assim, sujou pro meu lado. Só que o que acontece? Os processos judiciais de Madrid ocorrem com muita rapidez, com muita velocidade, assim, de uma forma que não acontece em nenhum lugar do mundo. Então, a sentença de morte dela foi declarada naquele momento, e uma pistola foi puxada em sua direção. Na hora mesmo, os agentes da AG... AG... Como é que é? Ah, esqueci, cara. Na Impomadre? Isso. É, tinham três caras. Dois atrás estavam agindo a papelada correndo, e o outro puxou a pistola, e eles tinham... Sim, e aí ele apontou pra ela e falou, parada, senão eu atiro. A papelada não tá pronta, se eu atirar em você agora vai ser ilegal, mas como eu odeio homossexuais, eu vou pra cadeia, mas eu mato você. Então, por favor, faça o favor pra nós dois, morra com honra, morra legalmente. E aí, Drissut Pepper virou, respirou fundo e falou, Damon, eu te amo! E aí a música parou, like a cholo, parou. Aí todo mundo ainda like a cholo, assim com a mãozinha, side to side, elbows up, todo mundo parado, olhando, aquele suspense, o cara assinou. Aí uns agentes levantam o documento, autorizado, pena de morte. Foram dois sons ao mesmo tempo, né, em uníssono. O som da caneta, dando o último traço, e o som daquela arma atirando. E aí, antes mesmo de estrear a Matrix, a bala veio vendo em câmera lenta, rodando, distorcendo o ar. Muito pouco antes de estrear a Matrix, né? Assim, inclusive... Os irmãos Wachowski estavam lá bebendo, né? É, porque na verdade um dos irmãos Wachowski é gay, você sabe, né? Sim, sim. Ele trabalhava nessa boate na época antes de ser cineasta. Ah, sim. E aí ele viu, foi aí que ele tirou a ideia. E aí a câmera vinha, enquanto a bala vinha em câmera lenta, distorcendo o ar, num péssimo CG, o executor gritava, você foi condenado à morte por extorsão, chantagem, apropriação indevida de dinheiro não contabilizado. E ela morreu. E ele ficou falando com o cadáver. Era. Não, ainda não, a bala tá indo. E homossexualismo, que é coisa do demônio. Ele fala bala é ex? Sim. E aí, pá, a bala trespassou o sofrido coração de The Sweet Pepper, que morreu antes mesmo de chegar ao chão, suas pérolas se espalhando. Suas penas voavam. Ah, e aí, como animais ensandecidos, todas aquelas pessoas drogadas pularam em cima do corpo inerte de Drissut Pepper, pilhando-a, roubando suas pérolas, suas joias, seus brincos, enfiando a mão no seu corpo, extraindo o seu hormônio, ingerindo na hora, porque aquilo tava mó barato. E ela ali mesmo foi canibalizada, e não sobrou nem mesmo os ossos de Drissut Pepper pra contar a história. Mas quem pegou a agenda? O agente. Apenas uma coisa sobrou de Drissut Pepper, seu tamanco, que hoje, em 2010, pode ser encontrado numa praça erguida em seu nome, a Praça Drissut Pepper, em meio a Madrid, com o seu tamanco exposto e protegido, bulletproof, por quê? E todo ano lá acontece o Cholo Festival, onde as pessoas dançam feito um cholo, like a cholo, pra poder... Sim, em homenagem. O momento da morte. Inclusive, por exemplo, aqui como tem, por exemplo, a Farra do Boi, ou então a festa lá do Rei, assim, essas festas que a Paixão de Cristo, que reencena a morte de Cristo, todo ano lá eles reencenam a morte de Drissut Pepper, e tem todo um ritual. E todo ano uma artista famosa, Sofia Loren, já interpretou Drissut Pepper, Jenny Fonda interpretou Drissut Pepper, Marilyn Monroe, Stephanie de Mônaco, grande atriz já, enfim. Mas o que Dri não sabia morrer é que sua morte foi de importância crucial para o que aconteceria com seu marido dali a 2 anos, em 1999, num ano crucial em que seu nome entrou para a história. O nome Nardini e o nome Dries Huitepper entraram para a história. Sim. No momento em que o último pedaço de corpo de Dries era consumido na fúria da multidão, Dramol Nardini abria os olhos no hospital. Largamos Dramol Nardini nesse cliffhanger insuportável. O que ele fará quando descobrir a morte de sua amada? Noi reduci del gran naufragio, da qualche parte spingerà. Forse ci si salverà. E la speranza tornerà. Bem, a gente vai ficando por aqui. Provavelmente a gente gravou 2 programas numa tacada só. Eu vou organizar não sei como isso na edição. Eu não sei, tem alguns momentos, tem algumas coisas que eu falei que gostaria que já fossem ao ar direto e tal. Mas você sabe. A gente conversa isso depois, né? E a gente tá mega empolgado, eu acho que a gente vai acabar com o JCast, deixar Mark Two toda semana até o 100º episódio. Assim, são programas difíceis de ouvir, eles devem ser meio chatos, não sei, pra vocês. Deve ser a edição mais odiada depois do Goes Off. Cara, eu ouvi o Mark Two 2 e foi a coisa mais mexido do mundo pra mim. E assim, só que é o que a gente mais gosta de fazer, então foda-se, eu já continuo fazendo por um tempo. Mas assim, vai ser bem espaçado, pode deixar que a gente ainda não vai enlouquecer. Pelo menos, e por enquanto, né? Vamos encerrar hoje, todo mundo like a cholo. Like a cholo. Sai tu só. Sai tu só. Like a cholo, Lua, vai lá. Ó, eu fiz a dancinha, viram? Maduro ci dura fino al cuore. È un miracolo se l'alba ci porterà i capieni. Noi a rizzi alle correnti, noi alla deriva, in attesa di un viaggio, noi reduci del gran naufragio, da qualche parte spingerà, forse ci si salverà.